Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Europa em 100.2 ou através da Rádio Europa.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. De passagem pelo Algarve, convidámos o Sr. Padre Joaquim Correia, um sacerdote jubilado, para nos falar do percurso que o levou a ser sacerdote e qual o seu sentir ao longo de uma vida ativa e continua a manter, apesar de sacerdote jubilado. Conversaremos sobre a vocação e analisaremos as palavras do Papa Francisco em relação aos cristãos perseguidos e a forma como a comunidade internacional desvia o olhar, fazendo de contas que não sabe que 200 milhões de cristãos são perseguidos no mundo e 500 milhões são discriminados por motivos de fé. Dá pena olhar para esta Europa que acabou com a escravatura e a pena de morte por entender que não era digna para seres humanos e agora desvia o olhar, fazendo de contas que não vê pessoas que ficam sem casa, sem emprego, passam fome, frio, sede, são torturadas e mortas apenas por motivos de fé. Por serem cristãos, dado que em cada 4 que são mortos por motivos de fé, 3 são cristãos. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes e um bom dia aqui para o meu convidado, o Sr. Padre Joaquim Correia, a quem agradeço por ter aceitado este meu convite. Vamos começar esta conversa de uma forma que eu gosto muito, que é a vocação. São João Paulo II costumava dizer que todos temos vocação para o matrimónio, para a família, mas alguns têm como que uma vocação dupla, uma vocação à perfeição, neste caso, a vocação específica ao sacerdócio. São João Paulo II, numa das viagens que fez a Fátima, encontrou-se com freiras carmelitas e, num determinado momento, disse-lhes: quanto eu gostava de saber como foi a vocação de cada uma de vós. Também eu, pessoalmente, sinto esse desejo, não por curiosidade, mas para ver como Deus nos chama a cada um, por formas tão variadas, por sinais que nos vai transmitindo, se estivermos atentos. Somos bilhões na Terra e Deus procede com cada um de nós como se fôssemos únicos. Precisamos apenas estar atentos e ser dóceis para descobrir a missão com que vimos este mundo. Madre Teresa de Calcutá, ainda criança, ficava inquieta, não conseguia parar, e a mãe, depois de tanta pressão, teve que a levar a um convento. Madre Teresa falou naquela altura com um frade, e esse frade disse-lhe: parece que temos aqui vocação. Ela era tão jovem, tão nova, que, pronto, não sabia o que era a vocação. E o frade deu-lhe uma explicação, portanto, como criança, e disse: olha, quando tu pensares na mesma coisa muitas vezes e que tinhas prazer em pensar nisso e que isso, que até faças projetos, isso é o que nós chamamos de vocação. Portanto, isto foi uma forma simples, portanto, do frade explicar àquela adolescente, ou talvez, se calhar, até pré-adolescente, como agora gostam de dizer. Portanto, esta inquietação. Mas, sei lá, outra grande santa dos nossos tempos, Santa Teresa do Menino Jesus, também se sentia muito inquieta. A prova é que ela falou com o sacerdote, mas ela era muito jovem, ainda tinha idade para ir para o convento, e ela queria pertencer às carmelitas. Então, acabou por falar com o bispo, mas o bispo também, pronto, atendendo a que ela era muito pequenina ainda, muito jovem, também não lhe deu grande esperança. E Santa Teresa do Menino Jesus aproveitou uma peregrinação, creio que foi uma peregrinação a Roma, e falou até com o próprio Papa. Portanto, esta grande santa estava também inquieta, tanto que não parava enquanto não fosse para o convento das Carmelitas. Senhor Padre Joaquim Correia, e a sua vocação, como é que foi? Bom, tudo tem um princípio. Naturalmente, a família tem uma influência grande sobre a vocação dos filhos. A minha família era católica, praticante. A minha mãe mais que o meu pai. Meu pai tinha uma formação mais deficiente, sou ponto de vista religioso. Mas a minha mãe era uma pessoa tanto de fé e conseguiu transmitir essa fé, não só pelo batismo, que me pediram para mim, mas pela vida que levava, pelos princípios que quis incutir, os valores que me propunha, e por isso mesmo ela está muito na base da minha resposta ao chamamento de Deus. Por isso a família é, digamos, um dos fatores que mais contribui. Quando muito hoje as mulheres combatem a vocação dos filhos, quando se revelam, manifestam para ser sacerdotes ou religiosos ou religiosas, normalmente põem-se na atitude contrária, isto é, procuram convencer a pessoa que isso não é caminho, que não dá prestígio à família, nem para o próprio não é o futuro, é só do ponto de vista económico, social, etc. E por isso a minha mãe é um elemento básico para que ele depois me decidisse. Além disso, eu tenho na família, éramos três padres, por acaso já não morreu, era o meu padre mais velho que eu bastante, Justino José Correia, e outro, um primo já em segundo grau. Por isso, não quer dizer ter influência, que eu fui agora atrás deles, a imitá-los, mas dentro da família em si, e depois também com o contributo um bocadinho do meu pároco, que já morreu também, o João Amorim, comecei por ser, quer dizer, aquele caminho normal da sua cega, a primeira comunhão, depois existiu a integração na cruzada, depois na cruzada, depois fui para Lubito, não cheguei a escutar, porque entretanto eu vou ao seminário, e tudo isto, quer dizer, vai marcando, e uma primeira vez eu falava, dizia, então não queres, eu depois ia à missa, praticamente era quase todos os dias, que a minha mãe ia com a minha mãe à missa, às vezes no inverno às 7 horas da manhã, que era um castigo quase, mas foi um frio que estava, que faz no norte, por exemplo, eu lá ia com a minha mãe, não era para acompanhar, para defender, é porque ela acordava-me, não acordava os outros, acordava a mim, então vamos e tal, assim, eu lá ia. E fui andando até que depois entrei no seminário, por isso fiz o curso normal, passei por seminário de Faro, passei por Almada, porque o seminário de Faro não tem seminário médio, passei pelos Olivais, onde estive 6 anos, portanto fiz 2 de filosofia e 4 de teologia. A partir daí, depois começou uma espécie de uma atividade, digamos, não provavelmente apostólica, até certo ponto, porque estive lá no seminário professor ali em Faro. Depois ali de Faro vim para Olhão, estive 4 anos, de Olhão fui para Santa Catarina da Fonte do Bispo, aqui perto, relativamente. Depois dali, ao fim de 6 anos, o Sr. Bispo, Dom Ernesto, que estava já faleceu, chamou-me e disse, olha, eu precisava de si para Lagos. O prior vai sair, tem 78 anos, ele está com a cegueira muito adiantada, então está disponível, estou para servir. E lá fui, para Lagos, em 1969. E lá estive 30 anos. Portanto, com a paróquia, uma das paróquias da cidade, que é a São Sebastião, que tem, digamos, todo o campo ligado à paróquia de onde eu estava. Portanto, tem vários lugares, tem o Chinicato, tem a Meia Praia, tem uma série de lugares, e num deles, talvez o mais povoado, possivelmente, e agora ainda mais, na construir uma igreja, portanto, a Igreja da Adoração de Jesus, no Sargassal. Mas, a certa altura, pois o tempo foi passando, enquanto, depois, tinha capacidade e podia, pois fiz aquilo que estava ao meu alcance, grupo de jovens, catequistas, acólitos, isto e aquilo, portanto, e tinha 5 lugares de culto. Não celebrava todos os domingos, não em todos, mas alternava quando não ia eu e os missionários da Eucaristia fazer a celebração da palavra. Portanto, era a Senhora dos Aflitos, uma capela, tem-se uma certa história. Era o Sargassal, depois era o Diáchere, onde tinha missa vespertina ao sábado e depois no domingo também, para a catequese. E essa altura comecei a sentir que o trabalho era muito. Quer dizer, começava a ser mais a idade de avanção, e eu comecei a sentir um bocado um certo cansaço e depois o serviço paroquial. Portanto, funerais era quase todos os dias, 2, 3 funerais, era eu. Tinha que acumulava nesse sentido, não são coisas acumuláveis, mas era ao mesmo tempo professor efetivo na escola, que era a minha fonte de sobrevivência, por isso mesmo a paróquia era da cidade, mas era uma paróquia extremamente pobre, cheia de bairros e com nomes, era 28 de setembro, era o bairro Operário, era o bairro dos Pescadores, era o bairro mais isso, mais aquilo, portanto eram pessoas normalmente viúvas, reformadas, e eu nunca fui um peso para a paróquia, vivi sempre do ordenado que pagava, e agora de toda forma na paróquia da Luz não me pagam onde estão. Portanto, eu disse, mas eu disse, o piscino dos 650 euros, então, não sei o que é, 50 para substituir a alimentação piscina, e vivo da minha reforma. Não dá para fazer assim grandes festas, mas dá o suficiente, dá para viver, vivendo decentemente, honestamente. E portanto, já peregrinei, fui, acumulei quando estava em Olhão, fui período de pressão. Depois, o meu colega de Odiás morreu, fui nomeado período de Odiás também. Estive lá 12 anos, não vivia lá, vivia na cidade, em Lagos, mas. Pois ia lá ver o serviço, tudo que eu a Semana Santa, que era para mim um trabalho duplicar, quinta-feira num lado, quinta-feira no outro, sexta-feira, ia lá fazer celebrações, só não ia na Vigília Pascal, porque não tinha lá pessoas, dei acólitos para tudo, tinha alguns acólitos, mas poucos. Em Lagos tinha bastante, tinha uns 20 acólitos e pessoas assim com uma certa formação mesmo humana, eram bancários, eram enfermeiros, eram sociólogos, era isto, era aquilo, portanto tinha lá um grupo muito bom de acólitos. Disse, sim, era só um título, não posso me orgulhar. Mas era assim, portanto, eu estava, quer dizer, quando estou no Estádio da Gávea, e então arranjei uma sede, construí uma sede para eles terem lá as suas atividades, eles preparavam a Semana Santa com as cerimónias, lá o Tourinho, e aquelas coisas todas, eles preparavam tudo. Então, eu também estava por trás, e íamos reunir com eles, todos os meses reuniam com eles, uma hora e meia. E eles eram assíduos. Depois. Eu comecei a sentir-me assim um bocado cansado, depois entretanto parti o braço, caí e estive aí uns 3 ou 4 meses para atender. Inativo não, quer dizer, eu atendia só se não conseguia escrever, que era o braço direito. Eu não sou esquerdino e então não conseguia fazer o serviço todo. Mas, a certa altura, comecei a perceber que, de facto, era o tempo de um lugar ao outro. E então, se eu me esqueci de dizer assim, até. Uma vez foi numa reunião, ainda me lembro, foi numa reunião de manhã, umas 11 horas, na igreja, no ato da igreja da Raposeira. Houve lá uma reunião de igreja e eu disse ao bispo, eu preciso sair da paróquia. E ele disse-me, olha, guarde, porque agora não tem ninguém disponível, sabe, isto é um xadrez, quando mexe não temos logo em 2 ou 3 ou 4, deixa agora esperar 2 ordenações, depois logo tratávamos o assunto. E passados esses 2 anos, ele chamou-me e disse, olha, se quiser, dou-lhe 4 hipóteses de paróquias. Raposeira, Vila do Bispo Sacres, eu ali não estava muito interessado nesse aspecto, mas vivia ali a uns 20 km também, não, a mudança não era assim grande, significativa, muito significativa. E então, depois propôs-me a Luz Santo Estevão, propôs-me também Alte, Crença e. Na ponta também, outra prova, já ali a Caminho do Alentejo, agora esquece o nome. E depois deu-me propôs também a Serra, Cachopo, e Martim Longo disse assim, estou quer dizer, eu deixo uma cidade porque estou cansado, agora vou lá para a Serra para fazer um funeral, tenho que andar 50 ou 60 quilómetros. Não é uma questão de comodismo, mas também eu conheço as minhas limitações, assim, onde é que posso chegar. E então fiz a opção pela Luz, talvez tenha sido uma opção pouco feliz neste aspecto. Porque não encontrei a adesão das pessoas, a colaboração, a solidariedade das pessoas para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer iniciativa, concretamente a casa mortuária e outras coisas mais. Grupo de jovens, não consegui. Quis formar um grupo de teatro, quis formar um grupo de, tanto mais ou menos, não era bem folclórico, mas, enfim, de umas atividades para animar as festas da paróquia, as primeiras comunhões, mas não encontrei a adesão. Festa na rua, dança.

A família pode contribuir e de que forma para a vocação, quer seja sacerdotes, quer seja outro tipo de vocação, quando de facto está consciente do bem que isso é. Se não estiver consciente, pronto, acaba até, se calhar, por desviar as pessoas. O Papa Francisco dizia há poucos dias às crianças e aos jovens, dizer, vocês são frutos da árvore que é a família. São frutos dos bons, quando a árvore tem boas raízes, que são os vossos avós, e um bom tronco, que são os vossos pais. E, de facto, assim foi com o Papa Francisco. Ele tem dito várias vezes que muita da influência que ele teve no aspecto religioso dependeu de uma avó que ele tinha. E depois também sabemos que ele um dia disse-nos como é que tinha sido a vocação dele, e verificámos, portanto, que depois da família acabou por ser um parco que parece-me que ele nem sequer conhecia, que lhe deu, portanto, aquela parte final, aquele toquezinho que se calhar ele precisava. E já contei isto várias vezes também, de uma forma muito resumida, vou dizer, portanto, que ele estava convidado como estudante para uma festa, e antes de ir à festa passou pela igreja, encontrou um sacerdote que estava disponível, confessou-se, e quando veio da confissão disse, não, eu vou ser padre. Portanto, e foi assim, portanto, não há dúvida nenhuma que a família, o sacerdote, o catequista, toda a comunidade pode ter uma influência grande, de facto, na vocação das pessoas, uma vez que, como é óbvio e como nós sabemos, como temos estado a dizer, Deus não vem cá dizer propriamente, eu tenho este projeto para ti, embora a gente o traga, mas ele não vem dizer. Mas pronto, de qualquer modo, há depois alguém que nos ajuda, de facto, neste passo final. Sr. Padre Joaquim Correia, sente que a vocação foi o que era melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Ou podia eventualmente ter entrado por outro campo que gostaria mais? Pois a vocação é extremamente a parte de Deus e Deus não impõe, mas espera uma resposta e depende da nossa generosidade, da nossa disponibilidade e abertura também ao projeto de Deus, que é pois, contribuir para que as pessoas de facto encontrem Deus na sua vida e pautem com os seus atos, o seu comportamento, a sua vida pelos mandamentos. Amarmos aos outros como eu vos amei, é o essencial. Por isso mesmo, tudo tem influência, tem a família, tem a paróquia, que é uma comunidade parcial viva, orante, etc. Tudo isso influi no acolhimento, na maneira como recebem as pessoas, etc. Tudo isso influi, porque nós somos pessoas que, sobretudo na idade em que nós decidimos, sei lá, seja aos 12, 13, 14, 15 anos, pois a gente às vezes não sabe o risco que se vai correr. Vai correr muitos, porque se há uns tempos atrás consideravam ter um filho de padre que era uma honra, hoje, pois, podem tirar essa coisa. Não é uma questão de honra, mas é uma questão de serviço. E o serviço traz sempre consigo muitas contrariedades, muitas horas de uma certa, sei lá, apoquentação, preocupação e até muitas vezes tristeza, porque nós, os sacerdotes também falham, também têm lacunas, não são pessoas omnipotentes. E por isso mesmo, qualquer pessoa que trate, está à frente de uma instituição qualquer, pois estar em contato com o público pode ser muito além, mas também é muito arriscado, porque aparecem pessoas de todas as qualidades feitiças, pessoas bem educadas, mal educadas, pessoas atrevidas, outras que ameaçam, não sei o quê, e sobretudo propor os sacramentos. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Certo, isso mesmo. E ele próprio nos avisou. Por isso mesmo. Eu mato como ovelhas meio de lobos. E então acontece muitas vezes, sei lá, vem uma pessoa por causa de um batismo e a pessoa não diz, responde uma maneira torta e vai dizendo disparados a toda a noite. A gente fica assim um bocado magoado, quer dizer, assim, afinal, eu fiz aquilo que ia fazer, expliquei as coisas, só que a pessoa exige, quer quando os sacramentos não se exigem, pedem-se. E, naturalmente, a Igreja pois põe as suas condições para aceder ou não ceder, aceder ao pedido que a pessoa faz. Agora, as pessoas devem que não entendem. E pessoas que nunca põem os pés na comunidade são aqueles que mais exigem. Porque não sei bem porquê, mas vêm já com tudo fisgado, tudo preparado, já preparados para mentir, etc, etc. Isto é, no nosso tempo ainda não acabou a caça aos sacramentos. E as pessoas querem apenas o batismo e, se calhar, a primeira comunhão, e depois assim, filho, podes ir embora, já tens a primeira comunhão e chega, já não fez a segunda nem a terceira. Quer dizer, esse tipo de cristianismo é quase, já não digo, é medieval, mas é uma expressão, quer dizer, não é de fé, mas é uma espécie de tradição e de não ser diferente dos outros. Está batizado e fez a primeira comunhão, mas mais nada, quer dizer, não assumiu nada, nem assumiu o batismo, quando tinha a idade para o fazer, nem assumiu a responsabilidade de alimentar uma vida que iniciou na Eucaristia. Portanto, e então há muitos problemas. É uma carência que existe nos nossos cristãos, que está detectada pelas cúpulas, se é que posso assim dizer, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, e enquanto de facto as pessoas não apanharem aquilo que eu chamo um lastro, que é a formação, pronto, acontece isso, se calhar acontece até mais, não quero dizer que não possa acontecer com outros, mas se calhar até acontece mais com aqueles que não costumam ouvir, porque é a ausência exatamente da falta de conhecimentos. Mas isto, se tivermos oportunidade, ainda falaremos disso. Os maiores problemas que a Igreja tem é com os batismos. E depois, se exige que está determinado na diocese, por exemplo, para os pais, para os padrinhos, etc., ele vai a outra paróquia e outra paróquia aceita sem qualquer condição, sem exigências nenhumas. Portanto, há muitas vezes uma deslealdade entre os sacerdotes. E depois as pessoas exploram, já sabem onde é que são acolhidas. Assim, olha ali, a gente vai ali, ele desenrasca a pessoa, paga-se bem e pronto, e fica por aí. Assim, mas isso não é maneira de atuar, nem é o espírito da Igreja. Portanto, os sacramentos são para as pessoas. E o Papa diz, o Papa Francisco, diz que não se deve ligar o batismo a ninguém, mas põe condições quanto aos padrinhos, sobretudo, que sejam pessoas que deem testemunho da fé, sejam cristãos adultos e estejam dispostos a ser, junto ao afilhado, um exemplo, um modelo de vida cristã. E não é assim de qualquer maneira. Quer dizer, vale o padrinho fazer assim, mais ou menos figura, todo presente, e até porque dá uma boa prenda, é um homem com dinheiro, uma madrinha, etc. E as pessoas ficam por aí. Quer dizer, não assumem as suas responsabilidades. O ser padrinho é ser educador com os pais do afilhado, que aceitaram, e colaborador, mas muitas vezes não há colaboração nenhuma. Quer dizer, as pessoas, foi um acidente, foi à Igreja por acaso, batizaram, mas nunca mais quis saber da comunidade. Quer dizer, nunca, a sua integração nunca se verificou. Sr. Padre Joaquim Correia, eu tenho aqui, não sei, do Papa Bento XVI, não sei quando é que ele disse isto, mas eu tenho isto aqui escrito. Bento XVI disse que um dos maiores problemas da sociedade atual é o analfabetismo religioso e que os católicos devem empenhar-se para superar. Bento XVI foi ainda mais longe disso. Estou convencido que se os católicos não aprofundarem a fé e se continuarem a ter uma fé de rotina, que o cristianismo poderá desaparecer da Europa ou de alguns países da Europa. De facto, assim é, e realmente há necessidade de alterar esta situação. Agora, creio que não vai ser fácil isto levar-nos-ia a outro campo e a dar aqui um salto. Em relação ao que está a acontecer hoje no Iraque, na Síria e naqueles países, eu há poucos dias li um documento de um senhor que está lá, pedido, e até de uma freira também, e esse senhor dizia que, pronto, estas provações, aliás, o próprio Papa Francisco tem dito mesmo que um dos motivos da queda da nossa fé é, de facto, a falta de provações. Portanto, quanto mais facilidades temos, quanto melhor vivemos, não será no geral, mas quer dizer, mas esta é a regra, mais nós nos desleixamos, e quando não há provações, o cristianismo desce. Se há provações, as pessoas, como que o cristianismo cresce porque se unem mais a Deus. E esse senhor dizia, de facto, creio que era um senhor que estava na Síria, e ele dizia que o cristianismo andava muito esquecido e que, de facto, estas provações os tinham levado a que aprofundassem mais, que se unissem mais a Deus, porque ele dizia, nós nunca sabemos se este é o nosso último dia, ou se ainda escapamos. Depois falava daquelas dificuldades que eles tinham. Não tinham luz, ou tinham luz uma hora ou duas por dia. Se calhar passavam 8 dias sem ter água para tomar banho. Tinham que deixar a casa, tinham que deixar tudo, tinham que fugir. Portanto, isto era uma forma, não de revolta contra Deus, mas de procurar Deus e ter intimidade, mais intimidade com Ele. O próprio Papa Francisco tem alertado para esta situação. Portanto, é pena que, de facto, nós não interiorizemos mais, não aprofundemos mais, e se aprofundássemos, se calhar facilitávamos a vida todos uns, muito mais uns aos outros, porque, pronto, éramos mais compreensivos, sabíamos melhor o que devíamos fazer, mas a verdade é que esta cidade está longe disso. Mas nesse aspecto eu distingo duas coisas. Uma é ser ignorante do ponto de vista religioso, porque não chegou lá ainda a boa nova, o anúncio da palavra. Não chegou por razões diversas. Outra razão é não querer ser educado na fé, não querer ir um bocadinho mais longe, quer dizer, não ficar num cristianismo infantil do menino Jesus do presépio. O menino Jesus já cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, na glória do Pai, está no meio de nós. Mas as pessoas não aceitam isso, quer dizer, para eles a relação do homem com Deus, que é isso que é a religião, para eles é uma coisa secundária. Eles têm outras prioridades, outros valores, e por isso mesmo, para muita gente falar em Deus ou em Jesus Cristo, a pessoa às vezes dá vontade de rir, assim, mas este mulher, daqueles lá do antigamente, ainda vai na cantiga. Portanto, as estruturas próprias da sociedade e da velha Europa, pois estão caducas. Vê-se, a Espanha era um país, onde havia muitos missionários, a Irlanda, a França, etc., Portugal, agora vê-se que, de facto, as pessoas têm outros parâmetros de vida e seguem outros valores. Quer dizer, não, para eles, é que aquele debate da televisão foi significativo. Haverá futuro para Deus? Portanto, é significativo. Quando a pessoa faz uma pergunta, interroga-se desta maneira, dá a impressão que Deus está mais na vida das pessoas. Não está, mas por isso mesmo também, depois vai-se refletir na vida das pessoas. É depressões, é mais isto, é mais aquilo, depois é o sociólogo, é o psiquiatra, é o isto, vai aqui, vai ali no outro lado. Quando a vez o problema às vezes está na própria pessoa, está na sua consciência. São recalcamentos, são pesadelos, são coisas que a pessoa foi acumulando ao longo da vida e dos quais não conseguiu libertar-se. E por isso mesmo anda à procura, a ver se a ciência dá a resposta. Mas ter vida de oração, vida cristã, participar na Eucaristia Dominical, santificar o Dia do Senhor, etc., isso não faz parte das suas preocupações. Ou, se calhar, ou por uma questão social, porque hoje, infelizmente, os sacramentos são atos sociais. Os batismos, os casamentos, quando há um casamento, já não há praticamente, mas a maior parte, hoje, quem é que aqui na paróquia, estou aqui há mais de 7 anos, fui administrei 3 sacramentos da Santa Unção. 3. E é pena. Por isso mesmo, eu digo, olha, que as pessoas quando estão, não é só antes, quando estão ou gravemente doentes ou uma idade avançada, devem pôr à disposição os meios que ela tem para até aguentar o sofrimento. E o sacramento da Santa Unção, não só, pois é um alimento de caráter espiritual, mas pode, não quer dizer que isso é uma espécie de magia, pode dar a saúde física. Pode, está previsto mesmo no sacramento. E há factos desse. Provam isso, a pessoa estava mesmo mal, foi ungida, ainda conseguiu fazer mais uns anos de vida, com certa qualidade, etc. Mas, para muita gente, diz, sim, padre, se eu vai lá a casa, a pessoa morre mais depressa. E então, eu não posso entrar para casa dentro, assim, por minha própria iniciativa, sem a pessoa, a família, aceitar, sem o próprio, se estiver consciente, quiser. Então, diz, os sacramentos não se impõem, são dons de Deus ao nosso alcance, mas não se pode impor a ninguém. É tal, é o mesmo que nós vínhamos a falar, e portanto tem a ver com a falta de informação. Hipnótico, melódico, nunca despótico. Se tiveres doente, eu sou tipo antibiótico e utópico. É começares a ser lógico, esta é a hora da mudança. E eu sou o teu relógio, larga as tuas pantes e sente a minha magia. Eu sei que não me cures, não era isso que eu queria, mas confia, porque tens algo a dizer. Mostra ao mundo a tua voz, o teu som e o teu querer. Eu sei que os haters vão dizer, vão fazer acontecer. Só tens de ignorar, fazer tudo para vencer não diz importância. É difícil, eu sei. Não ligues a alguém escondido atrás do nickname. Escreve com mensagem, sente a magia. Eu sou o que escrevo e não o que tu querias. Boy, tu só dizes mal e nem sequer aconselhas. Mas enquanto comes mel, eu, como abelha, escrevo dicas com sentido. É tudo o que eu peço, faz do teu som uma mensagem, não uma SMS. Sei que não sou pobre, a vida não é brincadeira. Mas eu não faço menos hip hop por ter mais notas na carteira. Hip hop não tá na paca, tá no sangue das veias. Quanto mais me deitas abaixo, mais meu talento incendeias. Não me curtes e pensas que isso me chateia. Eu adoro quem me adora e admiro quem me odeia. Confiança, mensagem nas dicas, eu apercebo. Não sou um MC por fora, eu sou um poeta por dentro. Escreve com mensagem, sente a magia. Eu sou o que escrevo e não o que tu querias. Nem sou tipo ninguém, tu queres ser tipo todos, mas depois ficas aquém. Dizes que eu não sou real e que faço as cenas mal, que vendi a minha alma para ser comercial. Nah, eu faço o que quero, o que penso e o que escolhi. Sou real, não faço género, nem sou mais um MC. Quando tu só criticas, ficas à toa e evitas ter um senso nas escritas, e isso vê-se nas dicas. Então porquê que complicas? Dá sentido ao que cantas, põe o coração na caneta, sente a magia que encanta. Não te preocupes comigo, que eu estou bem com a minha cena. Se me criticas, hostigas, só me dás tempo de antena. Escreve com mensagem, sente a magia. Eu sou o que escrevo e não o que tu querias. Conversas em Rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Joaquim Correia. Temos estado a falar, enfim, da vocação, temos estado a analisar o percurso como sacerdote. Vamos continuar a conversa. Falaremos, portanto, destes 200 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo e 500 milhões que são discriminados, sem que esta Europa e a comunidade internacional esteja minimamente preocupada com o que se passa com a perseguição pela fé. Aproveito para lembrar que durante o mês de abril e mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar, em 0,5% do valor do seu IRS. Esse montante é transferido do fisco para a instituição que indicou sem que pague mais. Está assim a ajudar sem gastar. Se não tem preferência por nenhuma instituição, ou se tem dúvida que a instituição particular de solidariedade social que quer ajudar não tenha tratado dos documentos para obter esse benefício de acordo com o Decreto-Lei número 16 de 2001, sugiro-lhe a mesma instituição a quem atribui o meu 0,5% do IRS. A Fundação Aurélio Amaro Diniz, que tem o número de contribuinte 500-746-621. Por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde, de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte 500-746-621. Que será colocado no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS. Desta forma está a ajudar sem gastar. Sr. Padre Joaquim Correia, vou pegar aqui em algumas palavras que referiu e que há pouco disse que há pessoas que apanham depressões. De facto, assim é. Bento XVI falava das contradições do nosso tempo. As pessoas têm tudo e por isso pensam que não precisam de Deus, mas depois sentem-se frustradas, insatisfeitas com tudo e com todos. Outra coisa que falou foi na fé caduca. E quando falou da fé caduca, eu lembro-me que mesmo muitos de nós de nós que vamos à missa, fico com a ideia que muitas vezes as missas são... há muito ruído e pouco silêncio. É a ideia. Há muita criatividade e pouca espiritualidade. O que lhe parece? Bom, isto é como na farmácia. Há todas as espécies de celebrações da Eucaristia, com viola, sem viola, o prior toca viola no altar, dá pulso, dança e salta e não sei o quê, não sei o que mais. Eu vi numa coisa... Não foi um colega meu que mostrou ali o período da vida. Olha, ou foi, não sei qual foi a diocese, mas quer dizer, aquilo era mesmo espampanante. O padre com uma viola dava pulso, deu para dormir, quase saía pela cabeça, dava pulso, cantava tudo, as pessoas estavam numa estria. Ele não sabia o que estava a fazer. Eu não sei, quer dizer, isto é ridículo. É que deixa de ser o sacramento, de Cristo para ser uma espécie de teatro do sacerdote. É o compor do ego, é a soberba, mas que isto não tem nada a ver com isso. Mas depois, ainda mais, é que as pessoas dizem, se não for assim, as pessoas não aderem, não vão. Mas que importa? E então, mas ninguém vai beneficiar nada. Mas eu digo várias vezes, olha, é extremamente difícil, para não ser impossível, ser original todos os dias, todos os domingos na Eucaristia. Modificar, ser aqui, ser ali, dar pulso, saltar, não sei o que, entrar para o altar dentro, com dançando, não sei o que, não sei o que. Por isso mesmo, as pessoas, quanto mais exterioridades houver, menos interioridade há. Porque é o tal barulho, o tal ruído. Por exemplo, para muita gente, as pessoas, a Semana Santa são as procissões. Ora, as procissões, pois eu acredito que vão lá pessoas com boa fé e com espírito de penitência, etc. Mas outros vão também para ver aquele espetáculo. Ir a Semina ver a posição, não sei o que, do espaço do interior, assim, é um espetáculo. Aliás, ainda não é possível, a Semina vai a sair a Braga, outro lado qualquer, vem 150 mil pessoas, também alimenta o comércio, pois, mas a Igreja não dá a promover agora a restauração ou os lucros dos comerciantes. E por isso mesmo, eu digo-me às pessoas, quanto menor for a vida interior das pessoas, mais necessidade têm de coisas exteriores, de procissões, disto, daquilo. E é uma realidade. Porque, de facto, quer dizer, cada um, pois, é o que é. Não há duas pessoas que se repitam, a natureza não se repete. Mas há muita coisa, muitas celebrações que são autênticos folclore religioso. O Papa disse, há não muito tempo, disse que a missa não é uma representação do que aconteceu com Jesus há 2000 anos. Mas é viver o que aconteceu... Há 2000 anos, como se fosse hoje, a última ceia, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Em cada Eucaristia, o Senhor faz-se presente no altar para se oferecer ao Pai pela salvação do mundo. O Papa disse ainda que em cada missa entramos no mistério de Deus, num caminho que nós não podemos controlar. De facto, isto é impressionante. E eu aproveito para dizer o seguinte. Eu, neste espaço que vim aqui, na Páscoa, na Quinta-feira Santa fui, como aliás fui nos outros dias, fui a uma paróquia, aqui no Algarve. E o sacerdote, ao acabar de celebrar, disse, bem, neste momento é como que Jesus foi para o Horto das Oliveiras, portanto, em silêncio. E, portanto, nós agora vamos adorar. Quem aqui fica, deve ficar a adorar. Pois, eu digo-lhe o seguinte, passado 3 ou 4 minutos... já estavam 3 guitarras lá ao cimo da igreja e, portanto, a adoração para eles foi umas guitarradas. Isto, de facto, é... Mas, pronto, eu entendo que, se calhar, não é fácil contrariar isto, porque se contrariam, é só que vão embora. Mas a verdade é esta, isto não tem o mínimo de valor. Isto para Deus, porque isto é egoísmo, isto é ego. Isto para Deus é pecado, portanto, não tem o mínimo de valor. Mas é assim, quer dizer, o Papa diz, utilizem o órgão. Mas eles dizem, não, eu quero a guitarra. Isto, e voltamos a isto, quer dizer, a nossa fé, como o senhor dizia outro dia numa homilia, a nossa fé não é de vivência. A nossa fé é de gosto. Eu gosto da guitarra, portanto, quero a guitarra. Eu gosto de ficar de pé à consagração, eu fico de pé. Eu gosto ao abraço de paz, de envolver ali toda a gente, e faço isso. Quer dizer, não estou preocupado com o que o magistério da Igreja diz, mas estou preocupado com o meu gosto. E enquanto nós assim caminharmos, de facto, isto não vai para longe, não é de nenhum. Eu compreendo a dificuldade dos bispos em fazerem-se obedecer. mas há muita coisa que vai aí por esse mundo fora que não tem nada a ver com a liturgia da Igreja, nem muito, mesmo com o sacrifício de Cristo, com a celebração da Eucaristia dominical, já não falo de semana. Não tem nada a ver, quer dizer, no fundo as pessoas, quer dizer, procuram ali um entretenimento para as pessoas estar ali mais ou menos, mas de facto a fé está longe. A fé está longe. E por isso mesmo, por tudo e por nada, sei lá, se acontece uma coisa, sei lá, de repente, um acidente, uma morte no Estado, as pessoas ficam revoltadas. Deus parece que não me ama, Deus não me ouve, Deus não me escuta, e outras coisas do género. Eu digo assim, mas Deus escuta e as pessoas escutam Deus. São João Paulo II, acerca disto, São João Paulo II disse numa das viagens que fez ao Brasil o seguinte, que a Igreja não se devia deixar instrumentalizar, mas se deixasse de falar e agir com verdade, podia-se desviar por envolvimentos temporais e políticos que a transformariam em mais uma organização de assistência social. De facto, pronto, isto é o deixa andar, mas pronto, ninguém sabe onde é que isto vai parar, mas pronto, é assim, e a gente vai continuando com o nosso tempo, também já não temos muito. Eu segui sempre este lema: qualquer coisa na vida que não tenha uma certa exigência não presta, não vale nada. Mas as pessoas muitas vezes acham que quanto mais for o facilitismo, melhor. Porque dizem-me assim: ah, pois a Igreja é muito exigente, por isso as pessoas fogem, cada vez tem menos gente. Pois, mas isso não é verdade. Sr. Padre Correia, eu vou dizer o seguinte: eu aqui há tempos, depois da, já não sei bem, mas eu vi, não sei se foi depois das Jornadas Mundiais de Juventude de Espanha, se foi das da Polónia, agora já não posso precisar. Naquela altura, imensos jovens foram para sacerdotes. E então, o comentário era o seguinte: houve muito mais para, como é que ia te chamar? Portanto, para institutos, não é para institutos, é para congregações exigentes, do que para outros. E então dizia, portanto, os jovens gostam da exigência. E se de facto os pais, muitas vezes, e se calhar, atrevo-me a dizer que quando eles muitas vezes vão e estão como voluntários para países para ir para a guerra, se calhar é porque em casa lhes facilitaram demasiado a vida. Porque os pais tiram-lhe quantos obstáculos eles têm. E os pais e os jovens. Os jovens gostam de exigência, querem exigência. E por isso, olha, se calhar acabam por se desviar exatamente pelas facilidades que têm em casa. Por exemplo, na Semana da Juventude aqui no Algarve, da Real São António, na Sexta-feira Santa, 650 jovens. 650 jovens. Mas não, domingo. Agora, muitas vezes aquilo é uma questão, digamos, uma coisa momentânea. É a malta, junta-se, não sei. Mas depois chega às comunidades a que pertencem e primam pela ausência, quer dizer, aquilo é uma coisa assim um bocadinho. Pois é esporádico, é acidental, dormir numa escola, não sabe cama, depois comer às 2 da manhã ou às 3, e depois confissões até às 5 da manhã, mas com os sacerdotes a atender. Quer dizer, há aí alguém que aproveita, e há pessoas ali que estão de boa com a direta intenção. E agora há outros que ainda mais folclore, quer dizer, mas porque habitualmente a vida não é assim que se processa. Todos os dias, ele não vai deitar-se todos os dias às 2 da manhã, domina-se à cama numa escola primária, numa escola secundária, e comer depois lá à cantina, não sei de onde, às 3 da manhã. E por isso é muito difícil, e a prova está à vista, é que as pessoas, apesar de participarem, ainda vão participar, ao menos ficar alguma coisa, mas depois não tem sequência, não tem continuidade. E aí é que está a dificuldade, a perseverança. Por isso mesmo, as coisas não avançam. E depois as pessoas dizem, ah, na igreja só vês. Só há idosos. Eu disse, pois, às vezes, talvez seja o mau testemunho dos velhos ou dos idosos que não serve de fermento no meio da massa e que eles não se sintam atraídos e estimulados a vir a participar. Mas, quer dizer, isto é uma coisa complexa, muito complexa. E o argumento que usam muitas vezes é porque a Igreja é exigente, põe nisto e naquilo e nos bate e não sei mais. Então, cada vez tem mais gente. As pessoas vão para outras religiões e fazem outra opção. Uhum. Eu disse assim, bom, que a religião, a ligação do homem com Deus, não é uma obrigação, é uma opção. Agora, é uma opção que deve ser assumida. E por isso mesmo, se optou, pois procura ser fiel a essa a opção que fez. E nós agora, a saltitar desta, daquela, de entre religiões e seitas, a ver qual é aquela que mais vem ao encontro dos nossos desejos, dos nossos projetos e dos nossos planos. Deus tem um plano, plano de salvação em Jesus Cristo. E nós vemos inseridos dentro desse plano como pedras vivas, não é só cantar sobre as pedras vivas dentro do Senhor, temos que ser mesmo pedras vivas. E isso só se manifesta no serviço à comunidade e naquela parte que muito mais, menos agradável das palavras de Cristo, quando ele disse que a maior prova de amor ao próximo é a doação da própria vida. E disse isso aos apóstolos, eles ficaram assim um bocado, quando ele disse o filho do homem vai ser morto, vai ser, mas e eles ficaram assim a olhar, dizem, mas vai ser morto, então nós pensávamos num Messias imortal, portanto, que ia governar, reinar no mundo, e assim, e é isso, de facto, esses cristãos, pois, não estou, naturalmente, lamento que aconteça, mas isso que seja fruto de extremismos, fundamentalismos e outros coisas do género. Mas esses cristãos, vezes, morte de cristãos é semente de Marte. Quer dizer, nascem cristãos, depois das pessoas morrem, há um surto. Foi, por exemplo, na Polónia, foram ali, sei lá, apertados com o sistema durante o tempo. Depois era para vir lá a paz há montes, quer dizer, era das congregações do Verbo Divino, aqui e lá. Muitos vieram para Portugal, andam e andam para aí, uma série deles, porque foram postos à prova. Sr. Padre Joaquim Correia, peço desculpa, mas nós temos muito pouco tempo e eu ainda queria vir aqui a este assunto que anunciámos. Que é, portanto, este caso da perseguição aos cristãos. O Papa Francisco disse que dirigiu-se à comunidade internacional agora, neste período da Páscoa, e disse-lhes que não podem continuar mudos e inertes face às perseguições religiosas em que 200 milhões de cristãos são perseguidos no mundo e 500 milhões são descaminhados pelo simples facto de serem cristãos. Depois disso, eu vi um artigo de uma ateia italiana que dizia o Papa, portanto, dizia que o Papa, em relação a este assunto, que se encontrava só. Portanto, ela dizia, o Papa, o mundo aplaude o Papa, mas neste assunto fica calado. E ela dizia... ela era diretora de um jornal italiano e dizia que a esquerda assumiu muita coisa e, portanto, não tem tempo para isto. A esquerda assumiu o feminicídio, o desemprego entre os jovens, o casamento do mesmo sexo, o massacre do jornal do Charlie. Está ocupada com isto tudo. Os jornais liberais também não são capazes de anunciar a morte dos homens e mulheres que, pronto, que andam, que morrem pelos motivos da sua fé. Como é que se entende, de facto, que uma comunidade que vê tanta gente a morrer fique indiferente? Mas, muitas vezes, quer dizer, desde que haja uma espécie de ambiente de terror, as pessoas têm medo. Têm medo. Têm medo de falar. Têm medo de falar e têm medo de represálias. Por exemplo, aqueles que morreram no Quénia, na universidade, 140 ou qualquer coisa, não sei o número certo, pois a universidade acho que é católica, pelo menos tinha denominada por católica. Ali está, digamos, o ódio, a má vontade de destruir, de implantar o tal califato, portanto, islâmico, e fazer desaparecer tudo aquilo que servem de que fazem barreira, obstáculo e que dificultam as suas intenções. Mas, Sr. Padre Joaquim, também não são só os do califado, porque as perseguições são por todo o mundo. Sim, os cristãos, pronto, são vítimas por todo o mundo. Quer dizer, isto mas eles chegam ao extremo, quer dizer, aquilo de pôr na televisão um sujeito com dor e uma faca para cortar o pescoço, de ter uma pessoa numa jaula e encher um gasolina e chegar no fogo. É triste. E nós temos que acabar. 30 segundos. É, de facto, pronto, aquilo é exatamente para pôr pavor aos outros. Pois, intimidar. Mas realmente isto não é do século em que nós vivemos. Não devia ser, porque se é um século de progresso, de eventos e disto, de telemóvel, de computador, e de Twitter, de tablet, não sei o que mais, mas isto devia servir para unir as pessoas, não para expor umas melhores às outras. e para estabelecer uma espécie de dois mundos, uns que se odeiam, outros que procuram prosseguir, mas que não conseguem fazer nada assim que se veja pelo menos. Sr. Padre Joaquim Correia, agradeço por ter estado aqui comigo, mas realmente não temos tempo para continuar. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Hermano de Melo, até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.